Vencer ou vencer, chegará até o final. No peito, na raça, suor, na moral. Dividindo as águas, cortando os mares. Olho no olho, com punho cerrado. Pra tombar, pra doer, pra perder o equilíbrio. Vai cair toda vez, só de lembrar disso. Aí quero ver os pipocos, traíra, os blefes, os goelos, dodói. As mocinhas, covardes, chorão, os filhinhos da mamãe. Os pressão, os neném, mas não chora ainda não. É guerra, Jesus te avisou. Bom ânimo, véi, ninguém te enganou. Ataque de lá, ataque de cá. Lamentar, reclamar, não vai adiantar. Segura firme sua arma pra contra-atacar. Levanta o escudo, para de murmurar. Caiu, se levanta, respira bem fundo. Acredita, Exua, venceu esse mundo. Amarra bem forte até ele gemer. O valente amarrado fica à sua mercê. Depois torra, frita, sapeca no fogo. Manda sair fora, arranca o couro. Em nome de Cristo, em nome de Cristo. Aí cê vai ver o canalha vencido. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Eu disse, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz. É nóis, é nóis. Pra valer, pra valer. Agora é pra valer. Quem é quem? Vamos ver. Porque agora é pra valer, pra valer, pra valer. Agora é pra valer. Quem é quem? Vamos ver. Porque agora é pra valer. Apetite, coragem, disposição. Golpe potente, patá de leão. Carne maldita, maldita carne. Vai logo pro altar e não reage. Aí quero ver os banana, os frouxos, comédia, os bolhos, dondocos, manhoso. Os ratos, os frescos, mimados, ceboso. Os boca abertos, cabrito medroso. Servir é viver, se humilhar pra servir. É Deus quem exalta a hora de vir. Não é um acordo, não é um pedido. Atropela e passa por cima dos bichos. Não treme na base, não se entregue. O confronto é duro pra quem amolece. Covardes não herdam o reino dos céus. Quem não corre a corrida não ganha o troféu. Quem não chuta pro gol não perde gol. Também nunca faz gol quem nunca chutou. Humildade agora é pra valer. Hora de perdoar quem é quem, vamos ver. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Eu disse, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz. É nóis, é nóis. Fugido, solta a voz. É nóis, é nóis. Solta a voz.